Yeah, Hermani P. Minha terapia. Sim, essa é minha terapia. Escrever música tem sido a minha melhor terapia. Sei que todos vão deixar-me, você me fará companhia. És minha terapia, minha melhor companhia. Sim, essa é minha terapia. Escrever música tem sido a minha melhor terapia. Sei que todos vão deixar, você me fará companhia. És minha terapia, minha melhor companhia. Quando o mundo todo decidir me abandonar, sei que pelo menos contigo eu posso contar. Hoje é tão difícil eu poder confiar, eu poder me apegar a alguém no final me magoar. Porque fácil no princípio, eu me apegava, confiava, amava e depois levava uma facada. Quando menos esperava as pessoas se distanciavam. Quando estava bem todos diziam sempre que me amavam. Depois de perder tudo o que tinha, muitos se afastaram. Uns riram de mim e outros até me zombavam. Diziam que acabaste mal e sempre me humilhavam. Aquilo me doía, mas eles não se importavam. Sim, essa é minha terapia. Escrever música tem sido a minha melhor terapia. Sei que todos vão deixar, você me fará companhia. És minha terapia, minha melhor companhia. Sim, essa é minha terapia. Escrever música tem sido a minha melhor terapia. Sei que todos vão deixar, você me fará companhia. És minha terapia, minha melhor companhia. A todos que me magoaram, essa é minha terapia. Minha terapia, minha terapia. A todos que me pisaram, essa é minha terapia. Minha terapia, minha terapia. A todos que me humilharam, essa é minha terapia. Minha terapia, minha terapia. A todos que me abandonaram, essa é minha terapia. Minha terapia, minha melhor companhia.